Alto Serra Vista 366, interceptando o localizador, avistando. Tá 3520 completo, chame a torre em 118, decimal 95, bom dia, bom dia. 1895, obrigado, senhor, bom dia. Torre Salvador, bom dia, TAM 3520, passou o Serra Vista 366, estabilizado no ILS. Dia 3520, reporte de tendo baixado, esticado, o vento para cheque 120 graus 10 nós. Ajuste 1012, reporte baixado travado. Reportará baixado travado, 1012, ajuste segue. Posto 3520, vento de 120 graus com 10 nós. Posto autorizado, TAM 3520, obrigado, senhor. É 3520 no solo aos 41, livrando a direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 2. A direita Alfa Juliet, portão 2, na sua escuta, 3520. Boa noite, bom dia. Não, amigo, tá tudo normal, confirmando a calçada, né? É, só se desconectar, dá um toque aqui pra gente pra confirmar, tá bom? Muito obrigado. Romeu 3520, sente da reclamação, vai ficar no 02, pronto para a carga. Bom dia, TAM 3520, está autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. O transponder é o 5116 e controle em 119, decimal 35, cotejo. Caju 190, decola da 190, curva esquerda. A saída é Puca, direto Caju. 1116, o transponder, 19935, motorista 3520. Só confirmando a Puca, transição Caju, ok? Passando por Jamo. Puca, transição Caju, passando por Jamo. 3520. Correto, chama para acionamento, 3520. Acionamento, 3520. posicionamento TAN 3520. TAN 3520, está autorizado puxar essa lá, chama para o táxi, com altímetro 1012. Autorizado para chamar para o táxi. Para o táxi, o TAN 3520, 114 a bordo, 1 hora e 54 de autonomia, o TAN Recife. Livre à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, TAN 3520. Livre à direita, vai chamar no ponto de espera para a decolagem, 3520. 9073, bom dia, aguarde cópia 360 Guarulhos. Afirmo, Dael Leda Bridge. Tá 3520, tá autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 120 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar e decolada 10, tá 3520, decolou os 26, chame o controle em 119, decimal 35 e tenha uma boa noite. 35, boa noite. O voo 9073 na escuta para copa. Controle, o TAN 3520, decolado na Pocajamo. 3520, bom dia, contato radar, suba 190, saída PUC. 190, saída Boca 3520. Após lida, voa direto bridge, onde intercepta a Upper Zulu 16, prossegue até Belo Horizonte e após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira ou pedal, o transponder é 5122 e o controle em 119, decimal 35, proteja. Correto, chama para o acionamento no portão 9. 5556, senhor, identificação, vista 2000, pé, chegada na área, ajuste no 012. Após desvio, voa na proa de Itap. Alto, chama para o táxi. O altímetro no 012, Gol 9073. Prossega. Centro Recife solicita que mantenha essa radial de saída do VOR Salvador a 072 até o senhor interceptar a radial 215 do VOR de Aracaju para evitar um tráfego que está decolando daquela localidade, ok? Afirmativo. Então, após Jama manter a radial 072 até interceptar a radial 215 de Caju, tá? 3520. Confere, se falhar as comunicações, intercepta 215 inbound até o VOR e chama aquele controle em 1203. 1203 alternado, assente, obrigado. Chama agora o centro, tá 3520, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, bom dia, bom voo. 2545, 126, confirma secundário, 126? 85. 2.085, bom dia. Gol 9073, o POB 1150, 3 horas e 52 de autonomia, alterno Galeão para o táxi. 150, 3 horas e 52 de Galeão, vai seguir um follow me aí até através do portão 08, após siga o táxi via pátio 1 em Índia, até o ponto de espera da 10, o ajuste permanece no 012, chame quando pronto para a decolagem. O 9073, só confirmando, é pátio 1 em Índia para o ponto de espera da 10, ok? Vai seguir o follow me até outra vez do 08, após pátio Índia, para o ponto de espera da 190, o gol 9073.